A Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne nem do sangue, e sim da vontade de Deus. Nós estaremos aqui, mesmo que fale de nós, não vamos desistir. A nossa luta não é não contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra o mal espiritual. Temos uma missão, mais que isso, uma aliança entre fé, amor, sofrimento e esperança. Nossa união é com Cristo, pacto eterno. Resgatamos almas jogadas no inferno, mas muito mais. Destruímos as obras de Satanás. Se crês, verás de Deus a glória em nossa vida, em nossa história. Conhece quem eu era, sabe de onde vim, o que me espera. Forjado no fogo, nascido em meio à guerra. Não fui eu que escolhi pra estar aqui. Foi ele que me amou e escolheu a mim. Desse jeito quero segui-lo até o fim, ainda que o fim seja o melhor pra mim. Conhece quem eu sou, conhece quem eu era. Luz do mundo e sal da terra. Esperança pros filhos de uma nova era. Iluminados, não iluminados. Resgatados, não covardes. Santo, minha mente é de Cristo, não sou eu mais queimando. Meu coração tem a luz da vida, meus braços fortes, minhas mãos ungidas. Escolhidos entre muitos, não posso fugir. A couraça da justiça foi o que eu vesti. Soldado do rap, a serviço do grande eu sou. Jeová Jirê, é o Shaddai, por ele aqui estou. Minha vontade não importa, sou instrumento manejado por Deus a cada movimento. Por ele eu vou em qualquer lugar, segundo as escrituras. Pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11, 12 e 13.